primeiro, a nossa felicidade, é uma grande vitória para o Brasil como um todo. E o primeiro que está no projeto aqui, Belo Horizonte, parece que São Paulo também, ficaria como alternativa das questões de futebol, tanto masculino quanto feminino. Como tenho certeza que o Mineirão ficará, a partir de 2012, 2013, o melhor estádio do Brasil, e concorrendo como nós queremos para ter aqui os jogos importantes da Copa do Mundo, certamente as Olimpíadas teremos aqui também eventos importantes. E é claro que agora vamos fazer os contatos com o Comitê Olímpico, com o governo do Estado do Rio, do município do Rio, para ver o que é mais Minas como um todo e Belo Horizonte, nosso estado, pode ajudar, porque eu acho que as Olimpíadas, além de serem do Rio, são Olimpíadas do Brasil.